capítulo 132. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jaar. Vamos ao santuário do Senhor. Adoremos diante de seu trono. Levanta-te, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, que teus fiéis cantem de alegria. Por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todos sempre. Pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação. Este é meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Abençoarei esta cidade e a tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimento. Vestirei seus sacerdotes com salvação. Seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa.